Azul 4196, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS Zulu 28, repasse avisado. Libere na taxa aí Delta, mantenha o ponto médio da mesma e chame o som 219. 219 na Delta, tá 3560. Gente, reduza para o sequenciamento. Salvador, bom dia, Tantra 1954, estabilizado, Zulu, da 28. Boa tarde, Tantra 1954, informa o trecho de 310, 300 pés, chuva moderada sobre o campo, pista molhada e escorregadia. O vento para o cheque é 200 graus, 109. Informe avistando. Gente, autorizado pouso, informar avistando, Tantra 1954. Ratificando, ainda não está autorizado o pouso, ok? Informe avistando o campo. É, está avistando agora o TAM 3154. TAM 3154, então pouso autorizado, na 28, vento é 200 graus, 109. Autorizado o pouso, TAM 3154. Na 976, subadoração pelo sequenciamento do tráfego, esquerda 340. Esquerda 340, está livre o localizador? Agora, diretor final. Vamos lá. Azul 416, livre LF, Zulu para 28, informe sobre zero no localizador. Amaral, 976, desça para 2010, sua altímetro em Salvador 1013. PS2000 com ajuste padrão 9.9.6. Número 64, sob operação pelo sequenciamento de tráfego, curva à direita, proa 080, limite será 1.0 milhas na proa. 080, 10 milhas na proa, vou aumentar para o limite. Zona 54 no solo, aos 3.0, libere na Delta e chame o solo 219. Libera na Delta, 219, está 3.0.4. 64, desça para 3.000 pés, altímetro em elevador 1.0.3. 1.0.3, 3.000 pés, Golomão 64. 4 novamente estabilizado? Agora sim, fui ali a 4 novamente. Discussão a CLE, deixa na torre Salvador, em 1.8, decimal 95. 2.95, 1.64, redução de velocidade para 1.709. Redução 1.709, 1.64. Serão 9975, cruzando 3.000 para 2.000. Bem, deixa eu ver o sinal para o cruzador, 9975. Aguarde. Chuva moderada, pista molhada, escorregadia, o ajuste no 0 no 3. E 3, azul. Cruzeiro para 330, eu vou o cruzador. 330, está localizando algum, 1.4. 9.7.6 para o cruzador, esquerda para 320, informe estabilizado. 320, vai informar estabilizado, 9.9.7.6. Zero, chama o centro Recife, frequência 260, apenas 28, decimal 8. Recife, 260, 28, 2, 2, 3, 2. Ponte Serra. Mantendo a Ponte Serra, avistou o azul 4 no meio? Ah, ainda não. Ok, se não receber a autorização de pouso, na BA inicia a arremetida. Se o senhor aumentar aqui a... os vasos, fica melhor. Agora avistando, tá? Estou a 380. Ok, pista 28 negativo, bateu e válido, ok? Ok. Será 9976, está no localizador do 28. 9976, complete a aproximação CLS, na torre salvadora, 1 no 9, 2 no 9. 1895, processo, obrigado. 1964, era o número 2, esquerda para 310, chama estabilizado. 310, vai chamar estabilizado, bom, 1964. Ainda não visão. Teste chorme avistando o campo, 310, chuva moderada, pista molhada, escorregadia, federal 9976. Gente, o último está sendo passado para 300 pés? O último objeto foi reportado 300 pés? O último objeto foi reportado 300 pés. Obrigado. 4.6 no solo aos 35, libere na taxiway delta, negativo eco, agilize o táxi, chame o solo 219. Guapa, negativo eco, chama sabe 219 aqui, captura no meio. Chama por favor, eu tenho que ir. Federal 9976, informe avistando o campo, programe-se para liberar a pista na Delta ou na Charlie. Sim, de Delta ou Charlie, 4, a torre informa teto de 300 pés com visibilidade 2 no metro. Sim, João, não é habilitado, 164. Eu tinha aproximação LS, chama a torre Salvador, é 198, decimal 900. 1295, 1164. Bom, 1164, estabilizado na LS, da LS 122. Gente, 1164, continua a aproximação, vou dar autorização de pouso. Ajuste no 0, no 2. 1-0, no 2, ajuste com a nossa de pouso. Bom, 1164. Eu vou dar 997, me avistou? Pouso, vamos lá, 976. 997, no Solar 39, libera a esquerda via Delta e chama o Solinho 2 no decimal 9. Por gentileza, confirme o teto que o senhor avistou a vista. 2000, no Solar. Mínimos e a pista muito escorregadia. Ok, obrigada pela informação. Gol 964 reporta avistando a pista, mas existe no 0-1-2. Reporta avistando, gol 964. Só tem a informação do considerado pista escorregadia? Afirmo, gol 964. Ok, gente. 9976, levou na Delta, na Delta. Gol 964. Salame 315, autorizado a linha de manter. Capiteira 28. Ali mantendo 28, Salame 315. Nono 64, no solo de 42, libera a próxima esquerda via Charlie. Mantenha a posição e chamou a 21 decimal 1 no solo. Corrija, 21 decimal 9. 1219 no solo, bom, no lembro. Autorizado, acho que eu confio até o parte 5. Deixa eu acionar a frequência livre. Na 6305, pronto. Você vai ser variado e pronto, né? Ok, Xanem 6305, vista livre, decolagem autorizada, vento 200 graus, 109. Autorizada decolagem, o Xanem 6305. Xanem 6193, após o relógio da voz da Genca, autorizado a alinhar e manter. Roda ali, mantém na 223193. Cinco, decolada às 4h05, mantenha a reta de 2500 pés, firme controle, em 199.80, bom voo. 1-1-9-8-0, tá mantendo a reta até 2500, 3-1-5. Controle Salvador, Xanem 3-1-5, decolado. Xanem 3-1-5, contato retardo de decolagem, submarcando o nível 360 no PX da Delta até o IP número 5 da RMK da saída dela. Ok, só um minuto. Controle Xanem 3-1-5. Então, está autorizado o nível 360, via saída da EL. Pode reconfirmar RMK número 5, com você? O item 5 do RMK da saída, acho que deve manter uma centena até 30 mil, 3 mil e 80 na equipe do Salvador. Afirmativo, estamos cientes da restrição. Só não temos na nossa casa aqui esse item número 5. Mas tem 30 milhas no nível 100. Copiado, 6315. Pede. senhor confirma a publicação da carta do senhor Bolso Lebon? Oh, CNM 315, a nossa carta de 6 de dezembro de 2013, efetiva de 12 de dezembro. Tio, a nossa carta aqui, 12, a carta que eu tenho em mãos é datada de 12 de dezembro de 2013, com essa alteração no hiperfínico. Sim, é a mesma data que a nossa então, mas não temos esse remarque, porém a restrição está aqui, 30 milhas, nível 100. Isso, a gente está reautorizado a usar direto Lido, a partir de agora sem restrições, é 3, eu não sei, subindo a 3.60. Tem direção nível 360, sem restrições, direto Lido, 6315. Mais 3, 193. Empresa 93, decolada às 49, mantém a redada 2500 pés, chama o controle 119, decimal 80. 98, tá, 3193. Futura conforme autorizado sobre a via da Elfa 360. Conforme autorizado da Elfa 3193. Vai direto Leda, tá 3193? Vai direto Leda, 3.15, chama o centro Recife, as frequências 251, antena 28.3. Rua 251, antena 28.3.63, chama o 5, obrigado. 43, cruza o 00, consumo liberado dentro da restrição do 100. Saída da restrição de 1 até 30 milhas. Saída da restrição seguindo ao 330, 33, 193. Saída ao 300, conforme autorizado. Seguindo ao 360, 33, 193. Salvador, bom dia, azul 2714, se aproximando do ponto de espera da 28. Pronto. Centro do 27 está autorizado a linha de decolar, cabeceira 28, vento 200 graus, 129. Centro, decolar autorizado a 28, azul 2714. A 321, após a rolagem do hotel, autorizado a linha de manter. Após o hotel, linha de manter, assinamento 321. Site 14, decolada 56, chame o controle Salvador em 199, decimal 80. Salvador, de graça. Isso, decimal 3. De Salvador. Controle Salvador, o azul 2714. Chama 119, decimal 8. Desculpa, senhor. Para o azul 2714. Azul 2714, contato radar, decolagem, suba e mantém 160, saída Arbor. Na Arbor, 160. Cumprindo a restrição, mantendo a proa até 2.500 após a interceptar. Tio 4, que fim é a sua PDE para destino? Barreira? Pode. 299, senhor. Foi 299, fora a barreira, gente. Direto, foi direto, subindo ao 160, fazer 27 no 4. Ainda presente, direto, barreiras autorizado para 160, sem restrições, é o azul 27 no 4. É 321, decolagem autorizada, cabeceira 28, vento 190 graus, 149. Amea 321, decolada às 1700, chame controle Salvador, 119, décima 8. Salvador, décima 321, boa tarde. Amea 321, contato radar decolagem, subo motel 360, cedar árvore, cedar árvore. Olha para a árvore, então, 1321. Cedar de leste, Amea 321. Cedar de leste, Amea 321. Mantenha o nível de voo 050, atrasador chegada e pitch. Operação 050, depois de chegada e pitch, voo no 09. Salvador, boa tarde, SMS 6142, próximo posicionado da cabeceira 22. Ciente, Oceania 6142, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 28, vento 190 graus, 10 nós. Ciente, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 28, 6142. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2233. Saiu 2233, identificação, autorizado a chegar a terra, chame no ponto ideal de descida. Chegar a terra, então a descida 2233. Indicação, aproximação 060, cruzada chegada, cara. Aguarde. Chame 6142, decolada 06, Oceano Transponder 5145, chame controle 119, décima 8. É, o Oceano Transponder para 5145, 198. Controle Salvador, Oceano 6142. Contato radar na decolagem, subiu motel 350, conforme autorizado, saiu do Arão. Sente, 250, mantém reto até 2500 após Arão. Chama 321, chama o centro Recife, as frequências 260, alterna 288. 24, chama o centro Recife em 2685, alterno 25, decimal 45. Poderia confirmar para o azul 2714? Confirmo. É, frequência de Recife 1285, 1285, alternativa 125, decimal 45, azul 2714. 2785, 1245, grato. Fala 7, desce para 2010, altimetria Salvador, 9012, tudo LS Zulu para 28, informe estabilizado no localizador. Beleza, autorizado LS Zulu para 28, para morar no localizador, voo 097, descendo para 5. 10, 1097. Descendo para 2010, voo no 097. Chegando a cara da esquina do LS Xway, 028, metro 14. Salvador, boa tarde, voo no 659, ponto espera 22. Voo no 659, autorizado a linha de decolar, cabeceira 28, vento 1, 90 graus, 10 9. E decola 28, voo no 659. Sendo identificação, autorizado a chegar da cara e chama no ponto da área de descida. Esse vem de forma, se mantém 070, está presente no Daniel. Está presente Xané 6142, chame o centro Recife, frequência 2685, alterna 25, decimal 45. 12685, 12545, até o regresso. Descida ou 2233? Acima 223, descima até 050. 050 ou 2233? Chamando a 314, descima até 040. 040, Voo 659, decolada 019, chamo controle 1998. 19, 8, boa tarde, 659. Voo 659, contato radar na decolagem, suba e mantenha uma centena, CDL, conforme autorizado. Subir conforme autorizado, CDL, até uma centena, 659. 3-1-4, após posição CARI, programa é navegação, ajuste na navegação para o Serra Vitor 3-6-3. Velocidade para 2-0-9, Weber. 6-5-9, confirma? Meia posição, Weber. Leda, 6-5-9. Controle Salvador, voo no 097, está estabilizado no ILS. Pelo 97, competiu por cima do CLS e Zulu para 28, chama a pista do Abraão 1-9, por cima 95. 1-9-9-5, obrigado, bom trabalho. 2-0-0-8, autorizado em cima ao nível de voo 1-2-0. Faz a luz, respeita agora 1-2-0. Relativo. Torre Salvador, boa tarde, voo 1-0-9-7, está estabilizado no ILS. Gente, voo 1097, continua a aproximação, reporta avistando, ajuste na 092, não chove mais sobre o campo, pista escorregadia. Gente, reportará avistando, voo 1097. Uma pé. Em Salvador, boa tarde, é o 3567, tá? Pronto, 028, pronto. Gente, 3567, mantenha a consulta de espera, cabeceira 28. Vai mantendo a sua escuta. Volume 659, tráfego às 12 horas, 10 milhas, rumo oeste, cruzando 130, descida para o 050, departamental Setango 78, tráfego adicional. A 1 hora, 14 milhas, cruzando 140, em descida para 120, um bando 737 da companhia. Vamos atingir e manter uma centena. Manter 1-0-0, boa noite, 5-5-5. 3-1-4, descida 2-5-0-0-6, a última trem Salvador 1-0-1-2, nível X-Ray para 2-8, com a 2-0 no localizador. Boa tarde, voo 9620, informação Zulu. 0-0, identificação, destinação nível de voo 1-1-0, autorizado a chegar a CARI. Chegada a CARI, autorizado, incêndio para o 110, voo. 2008, tráfego 10 horas, mantendo uma centena, bando 737-800, rumo sul. Ao atingir, mantém 1-2-0. Do tráfego atingir, vai manter 1-2-0, o 2-0-0-2. Pegou 1-0-9-7, avistou a 1000 pés. Que é avistado, ponto autorizado, cabeceira 2-8, vento 2-0-0 graus, 1-0-2. 7, livre pouso, voo 1-0-9-7. Circulado, tráfego superado, suba ao 100-3-6-0. Sem restrições ao 3-6-0, 6-5-0. 0-6-0, 2-0-0-8. Chinei 6-3-1-4, livre ILS, 6-3 para 18, puxamos com 2-0. 097 na sala 21, libera à esquerda. Mantenha taxa delta antes de ingresso na alfa e chama 1219. Livrando à esquerda, mantém a delta e chama 1219. Obrigado, bom tamanho. No curso do Lucas Eduardo. Teste autorizado 2000. Confirme 2500 ou 2000? 2000 pés, passando 2233. 2000 pés, 1092. Camarada estabilizado, 2233. Localizador, chama 6213, 1014. 1014, compete a próxima cena de 78, chama 2, salvador 1, 98, 295. 4, mantém a fase de espera. Mantém. Do 2009, 2008. Ana 304, ciente, continua a aproximação. Último traço do portão visual a 1 mil pés. O ajuste no 092. Aguarda autorização de pouco. Aguarda autorização. Minha 304. O último transformador 1012, agora final do ILS, violou para 28. Transformador para 3000 com 1012, a possibilidade do X-Ray da 28. Olá, Ed. 223, chame o controle do Salvador, 119, decimal 8. Salvador. 357. Contato radar da colégio, suba via Ambro 0360, conforme autorizado. Pode voar direto para a água? Eu acho. Essa identificação autorizada a chegar da CARI após Coral, voo da EL, deixando no ponto da LDC. Chama o centro Recife, ando 51, antena 28, decimal 3. Confirmar novamente a missão que eu vou no mês 9. Chama agora o centro Recife, ando 51, antena 128, decimal 3. Recife, 123, vou no mês 9, é sobre isso. Chama 3-4, vento 1-9-0 graus, 1-2 nós, chuva leve sobre o campo, autorizado. Autorizado, 6-6-3 normal. 1-6-0-0-8, descida para o LF Zulu, para 28, descida para 2 mil pés, altímetro 902, redução de velocidade para 170 nós. É o Blue, vamos para 28, 2008. Gol 1884 cruzado alinhar e manter, cabeceira 28. 1884 mantém, a 28.